Aí soldado, se arme, se pá vai ter combate. O guerreiro no ataque, morro ou mate, mentira ou verdade. Cê que sabe, tiro, correria, loucura. Do Rio Pequeno ao São Jorge, medo da morte sempre forte. Não se envolve, descanso, revolve, o certo é debatido. Escuta, eco de tiro na quebrada. A blaze em disparada, só cilada. Na madrugada, emplacada. Pânico, armadilha, no mundo sem justiça. Morte sinistra, cadê a perícia? Me ligo nessas fitas. Os bicos da mome planejam seu próprio fim. Apaziguar as treta, ladrão, não me envolvi. Tô aqui, mostro pra ti, faz guerra resistir. Desacerto o resultado, uma família triste. Corrente de ouro, a fita deu certo, a polícia alerta. Vai nessa, faz a cara, cuidado com cilada. É tipo bomba, bomba. Pente fino na quebrada, sou arma, droga. Barraque invadido, a mãe que chora. Reza, faz visita, amor de mãe. Faz justiça, crucifica, você se culpa. Pelo fato da vida dura, lá passa na visita. O arrependimento da loucura, meu senhor. Por favor, abençoe a todos. Sou sofredor, pecador, faço parte desse jogo. Dinheiro, conforto, ouro, muita gente interessada. Madame, segura o B.O., você não tá salva. Aí soldado, tem fé em Cristo, ajuda, mas não é só isso. Fique atento com o inimigo, se preciso, aperte o gatilho. Se pá é necessário, ser sanguinário até o osso. Sem dó de furar corpo daquele que massacra o povo. Colocando arma, craque e cachaça na favela. Velório, enterro, familiares acendem vela. Cresce a miséria aqui na terra. Criança, adulto, pede esmola, chora de fome. Embaixo do viaduto, enquanto o burguês passa em cima. Bem a pampa de Mercedes. Ao contrário do nordestino que morre de sede. Desigualdade social causa todo esse mal, cadeia, caixão, hospital, itinerário de marginal. Emergência, chama a ambulância, socorre a vítima. Outro pai de família baleado pelo coxinha que descarrega a munição e qualquer um que vê na frente. Seja no traficante, vagabundo ou inocente, delinquente. Tem como ferramenta de trabalho arma com pente lotado. Comete assassinato, combate conflito, sessão de tiro, vem do perigo. Rico é protegido, mas também corre risco. Vejo uma pá de otário acomodado no congresso, planejando nosso regresso. Ganância em excesso, chacina, sangue espalhado. Cadáveres na calçada, armadilha, emboscada, troca de tiro na madrugada. Tô consciente que é assim, infelizmente truta. Quero ver pobre na disputa, sem fugir da luta. Peço que o Senhor abençoe a todos, me ilumine por favor, pois faço parte desse jogo. Aliado do povo, peço socorro, a mente tá a mil. Sou outro adversário da tropa de choque na guerra civil. Aí soldado, não menti, não é filme, é o crime. Arpoador, favela, barracos humilde. Os homens invadindo a hora errada. Um abraço, canta pneu, sai vazado. Com capo furado, o campo minado. Vários bairros puro ódio. Quer sofredores mortos, vem, mate, guarde os corpos no limite. Demorou povão, a fita é simples. Por que mataram aos poucos? Tomar o esquelite. São Paulo não tem verba, ajuda o rico, constrói cela. Justiça avançada, de blazer backtrack. A fita é séria, destruindo mais a terra. Aquele que tinha um sonho, sequestra a madame cadela. Chegou, sexta-cheira, balotado. Estica na mesa, se olha no olho de cada mano. Vê poucos careta, mais um sonho triturado. Por 1.40 na biqueira da favela, trocando tiro com a branca e preta. Sem parentes, truta do crime. A única família vadia que o amava, tava com outro no outro dia. A empresária ficou trancada na sua goma. Vê dois suspeitos, chama os homens. Denúncia anônima, roubar pra viver. Pra muitos, única forma. Não apoia os bandboy que faz latrona. Senhora que dá, morre pá, lavando roupa da zica. Com os manos de atitude, não deixa correr essas fitas. Que eu tenho minutos, se passou sem vida, sem amor. Está seca a flor, foram os malignos. Senhor, por favor, abençoe a todos. Sou sofredor, pecador, faço parte desse jogo. Sei que é guerra civil, tem que estar consciente. Cabeça em pé, fé em Deus e resistente.